8, prossiga táxi via Taxiway Alpha, última esquerda via Índia para o gate 03. Alpha para o 03, 1648. A nave já passou o externo, mantenha o setor, aguarde a autorização para prosseguir para 35. Mike. É 314, livre pouso na 10, vento 120 graus, com 8 nós, altímetro no 0 no 3. Autorizado pouso na 10, 63, ajuste na 314. Correio do Quilotango Romeu, passou rotatória, mantendo na 1510. Recente o Quilotango Romeu, reporte final de 3 milhas. Amém. Tango Romeu, condições de reduzir a aproximação? É, afirmativo. Recente, reduza na medida do possível, reparte mais 3 milhas. Valeu. Tem 105, prossiga. Temos aeronave já na curta final, dá 10, aguarde para a decolagem ao Guardião 05. Do Pátio 1, remota 1-4 do Pátio 1, parceiro 2230. 1-4. Companhia. 3-1, tem uma aeronave da Embraer 145 da Passareto que vai ingressar na remota 1-4 do Pátio 1 após o ingresso desta aeronave. Está autorizado seu push após para o táxi. Ok, então monitorando a aeronave da Passareto após iniciar o pushback até o momento do 413. Positivo. Voo no 648, a Índia está obstruída. Prossiga seu táxi primeira esquerda via Taxiway Juliette para o gate 03. Afirmativo, então pela Juliette, primeira esquerda no 648 para o 03. Aqui. Ai, que graça. Fora do solo, 0. Gente avistado fora do solo, aos fundo 6, Guardião 05, chama controle 1998, bom voo. 98, está retorno. 6213.0. 6314, solo aos 16, livre direita, solo 121.9. Direita 219, 6314. 6213, mantém a ponte espera. Utilizador avistado. 807, 2 milhas e meia para o externo, torre 1862, bom pouso. 2 milhas. Boa tarde, Guardião 05. 05, comprou a Noroeste, sua para 500 pés. 500 pés, Estados Unidos 13, vai até a ilha de Itaparica, o 05. Da Juliette, para ingresso no pátio principal. Aguarda antes da Juliette, 6304. Família do externo, baixando travado. 21807, vento 140 graus com 7 nós, altímetro 1013, aguarde autorização para pouso. 6314, táxi agilizando a medida possível para o gate 07. Se autorizado em graça, gate 07 agilizado, 6314. Positivo. 3. A 0 na 3, pouso autorizado, 807. já direto de Taparica, já vai fazer o cruzamento da Bahia, o 05. O Romeu Bravo Oscar, chama em Recife, na frequência 12545, solicitando direto o Zipá. Oi, Carlos, qual o plano? Vou dar uma checada aqui com a sala S, que a gente não recebeu não. Serra já avisou com o morro? Já te avisou com o morro de São Paulo? Ok, tá livre a descida e frequência livre para a coordenação. Paulo Salvador, azul 4131, inicial B 120, 4 horas e 33 minutos, já o TNM, operando Ribeirão Preto, ponto para táxi. Ribeirão Preto 120, qual é a autonomia? 3 e? 3 horas, são 4 horas e 33 minutos. 4 e 33. Copiado, fique atento ao parqueamento de uma aeronave da Airbus da Oceané no Gate 7, após iniciar seu táxi via Juliette, Alfa, no ponto de espera torre no 90, decimal 612. Ok, então de olho na aeronave da Oceané, após Juliette Alfa, chamar a torre 186, azul 4131. Havia. Autorizado final LS, reporte no localizador estabilizado. Zona 3, a linha decola tono 0, vento no 40 graus, cono 0 nosso. Jete de Zulu, autorizado mil pés, Cairo Lorenzo, decola da pista no 7, com curva direita no corredor axé, caixa prego, frequência do controle 1 no 9, decimal 8, código transponder 01 no 2. Como é que aquilo está autorizado o lançamento, reporte de descida. O 2807, prossiga táxi via taxiway Alpha, reporte para ingresso no pátio principal. Alpha, reporte para ingresso. Solo 649, você escuta a autorização já. Olho 649, autorizado Ilhéus, nível 240, decola da pista 10 com curva à direita na saída da El, após da El voa Leda e após DCT Ilhéus. Frequência do controle 119, decimal 8, código transponder 5452. 240, para Ilhéus, demanda 10, curva à direita da El, Leda e direto de Ilhéus. 19854. Correto nessa tracionamento táxi. Salvador, Oxerero 62, 1-3, bom dia. Turno 396, aciona identificação, chegada a Mari, vê se mantém a nível 050. 050, Oxerero Fogol, 1-3, 9-0. Boa tarde, então 3155, pronto para corte? Pronto. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola da pista 10 com curva à direita na saída da El, Fosel Leda, Libeve, Aprisque 50. Frequência do controle 119, decimal 8, código transponder 5474. 340, autorizado Guarulhos, via Aprisque 50, decola da pista 10, saída da El, transição Leda, após Leda, voa Libeve, intercepta aerovia. 119.8 é o controle, transponder 5474, 3155. Cotejamento correto, mestre, tracionamento táxi. final da 10 visual, 4032. 4032, complete final LS, chame a torre no 86. Tudo no 8, Palmeiras, 4032, também. Ataque. Chame a minha 3 no 12, controle. Papá Romeu Lima, torre Editão, voo visual 500 pães, vai para Costa Azul, decola da pista no 7 com porra do corredor Axé inicialmente, frequência do controle 119, decimal 8, código transponder será o 0115. Totalizou 4032, vento no 30 graus com 99, altímetro no 0 no 3, aguarde pista livre. Escuta, azul 4032. Azul 4131, livre decolada 10, vento no 30 graus com 99. Livre decolagem, azul 4131. E Matinho, tá na proa de Judas. Atenta, Judas na proa, só 3. E Matinho, vai chegar de Amar e Mi 3 o ajuste. Quebec Kilo. Controle Xané 6142, saída pouca. Xané 6142, contato radar na decolagem, submanter o nível 350, mantém a saída pouca. 350, saída pouca, 6142. Ingressamente, chapéu o táxi. Livre pouso na 10, vento no 20 graus com 99, altímetro no 0 no 3. Livre pouso, pista no 0, azul 4032. Azul 4131, decolado aos 26, chame controle 1 na decimal 8, bom voo. 98, muito bom, boa tarde. Papá Romeu, Romeu está bravo, prossiga. Romeu, Romeu Oscar Bravo, só confirme se efetuou notificação junto à sala S. Gente, 500 pés para Madre de Deus. Reporte no através de parede. Romeu Oscar Bravo. Controle Azul 4131, boa tarde. Azul 4131, boa tarde. Contato radar, submantenha nível 360, vai dar. Mantenha a saída da El. 360 da El, certo. Oxané 6213, chame Recife agora, frequência 133, corrijão 251, na alterna 3325. 251, 3325, 6213. Liga à direita, solo 21, decimal 9. 21, decimal 9, 4035. 2, acione identificação. Chegada Mari, está autorizado a descida até o 050. 396, desça para 2000 pés, autorizado final LS, reporte no localizador estabilizado. Positivo, do Porto Alegre, estabilizado. Agora azul 4032, azul 4032, prossiga táxis Alfa Juliette, gate ao 08. Alfa Juliette Gate 8, azul 4-3-3. pronto para cópia? Vitória da Conquista, nível 260. Decola pista 10, curva à direita, saída gole, após gole Eval e após DCT Conquista. Frequência do controle 119.8, código transponder 5430. A mensagem é entrecortada, só entendi até a parte de gole, poderia repetir? Agora sim, alto e claro, o cotejamento está correto neste aparecimento táxi. Solo, Salvador, boa tarde, o chinelo é 327, cliente da novembro, portão 01, autorização de voo 240 para Ilhéus. Oxenero 6327, boa tarde, autorizado Ilhéus, decola da pista 10 com curva à direita na saída da El, após da El voa Leda e após DCT Ilhéus. Frequência do controle 119.8, código transponder 5465. Autorizado Ilhéus, número 240, decola da 10 com curva direita, da El, Leda, direto Ilhéus, controle 198, transponder 5465, 6327. Correto neste aproximamento táxi. Salvador, o 6142 da Oxenero, pode chamar o centro? 6142, pode chamar o centro na frequência 2545. 2545. Palma Merlina, decolado aos 31, chame controle 19.8, bom voo. 119.8, graças a Deus. Azul 4131, chame Recife, frequência 1251, alterne 3325. 251-3325, 4131, boa tarde. Controle, Salvador, boa tarde, é o Papa Romeu Lima, decola 17, transfere. Romeu Lima, 510 no corredor Corrijo, mantendo o litoral, reporte no farol da barra. Afirmativo, o Romeu Lima vai para pouso em Costa Azul, reporte visual com aquela localidade. Ok, ciente, Romeu Lima, reporte visual para pouso. Boa. Decola pista 10, curva à direita, saída da El, após da El, Leda, Bidev, Upper November 857. Controle 119.8, código transponder 5505. Correto nesta para o pushback. O ingresso é partilhado e pronto. Livre ingresso que o Tango Romeu é partilhado e pronto. Prossiga. Gente, altímetro 013, livre táxi, chama para o ingresso. Azul, confirma pessoas a bordo. É 12 a bordo, chama para o ingresso. Aguarde, é o número 2 para a decolagem da 17. Salvador? 3192, pode prosseguir na descida? Descendo para 2000 pés, 1012 ajuste, é o número 2 para pouso na pista 10. E 2012, número 2, 3192. Entrou no 40 graus com 9 nós. 186. 186, tá. 7. Temos jet de azul, repartilhando e pronto. Frequência livre, teu retorno. Exato. Solo Salvador, transferição do 55 no 05, pushback acionamento. Autorizado, reporte para o táxi. Autorizado, reportar o táxi, transferição do 55. 31396, vento no 40 graus com 99, altímetro no 012, aguarde autorização para pouso. Guardando. Tio Tango Romeo decolado aos 35, chama controle 19, decimal 8, bom voo. 398, vamos lá. Juliette de Azul, visual para a nave decolada à frente. Frente de decolada 17, vento no 40 graus com 8 nós. Atenção, decolada 17, está pesando agora 500 pés 03. Sonho normal, código 0124, mantenha 1 mil pés no corredor Axé, reporte no farol da barra. Mantenha meu pé, Axé, reportando no farol, pelo da barra dela. Time? Confirmei sim, ok? E a sala IS informa que negativo, ok? Faça contato com a sala IS para checar. Semana, vou 3055, autorizado, puxa. Confirmo, autorizado, repartir para o táxi. Autorizado, vai chamar o táxi, você está 3055, obrigado. Livre pouso no 10, vento no 30 graus com 8 nós, altímetro no 012. Ok, 1012, P330 com 6, obrigado. Lantim de Azul, decolado aos 36, chame controle, 1 na nave decimal 8, bom voo. 98, até a volta. Boa noite, Juliette de Azul. Juliette de Azulu, prossiga. Juliette de Azulu, decolou da 17 para Cairu Lorenzo, visual com o Kilo Tango Romeo logo à frente. Juliette de Azulu, vai manter 1000 para Cairu? Afirmativo. Sente, mantendo 1000 pés, foi direto Cairu, não recebo seu modo alfa, deu tchau. Bacanado 01-12, positivo. Cruzando 500 pés agora em subida. Afirmativo, não tem indicação só do seu modo alfa. Boa, fica bravo, até o retorno. Eu guardião 05. Ponte na rotatória, guardião 05. Jet de Azul, Salvador. Opa. Continuo sem indicação do seu modo alfa. Vou retornar aqui ao stand-by, depois eu retorno lá, aqui, peraí. Salão 396, sala aos 38, livre direita, salão 21, decimal 9. 219. Na área remota do pátio 130, reporte pronto para o táxi. Ok, no retorno vamos verificar, ok? 396, prossiga táxi via taxiway Alpha, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa, rebota a parte, o pátio principal, com o 396. 3192, percebo do localizador, da visual. 3192, complete final do procedimento LSX-Way, chame a torre 1186. Perto 8669. Controle o Papa Romeu Lima voltando. Papa Romeu Lima, prossiga. Decolou Costa Azul, estacionado último código 0115, destino Praia do Forte. Vai passar através de Situaçu para cruzamento do campo. 0, vento no 3, 0 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 2. E repouso no 0, 3, 9, 3, 1, 9, 2. No 396, mantém a posição. Ela tem posição, vamos 396. Ah, tem condições de ingressar a próxima esquerda via aquilo ou só via Juliette agora? Só via Juliette agora. Tá ok, gente. Irá prosseguir o táxi então via Juliette aguardando para ingresso no pátio principal. Sim, a gente vai manter Juliette olhando na entrada do pátio principal com o 396. Meu frequência livre até o retorno. Juliette isolou, passando através da hora da barra, visual com o Quilotango Romeu. Sente, único tráfego reportado do Quilotango Romeu, frequência livre até o retorno. É, está no retorno. Prossiga. Frequência livre? Frequência livre. Papá Romeu Lima, chame a torre, 1 no 8612. Papá Romeu Lima para o cruzamento, está final da 3528. 3528, Lima. Torre Salvador ou Papá Romeu Lima, Itapuã, para cruzamento do campo. Gente, segue via litoral, chame para o cruzamento do eixo da 1735. Chamará para o cruzamento do 735, Lima. 151, 4 horas e 15, antena Galeão. Ok, copiado. O TAM 3155 irá seguir a aeronave Embraer 145 da Passaredo, que irá taxiar via Juliette, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 612. Segue a aeronave da Passaredo e vai via Juliette, TAM 3155. Passaredo 2230, táxi agilizando a medida possível via Juliette, Alfa, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 612. Bono 396, após a liberação da entrada do pátio 3 por parte da aeronave Airbus da TAM, prossiga seu táxi via Juliette, pátio 3, posição 8 do pátio 3. Após a passagem da Juliette, pátio 3, posição 8, Bono 396. Afirma. Seu Lima, autorizado o cruzamento do através da 35, chama para o cruzamento da 1-0. Demorar para o cruzamento da 1-0, o Papa Romeu Lima. Solo Salvador, Oceanema 327, pronto para táxi, seu ABN 68, alterna Salvador, autonomia de 1 hora e 46 minutos. Copiado, 1h46, Salvador 68, irá seguir aeronave Airbus da Tanque.